Um certo pai tinha um filho muito querido. Ele criou aquele garoto com todos os princípios de bondade, justiça, verdade, sinceridade, caráter. E aquele garoto foi crescendo, se desenvolvendo e realmente era muito virtuoso. E aquele filho fazia de tudo para agradar o seu pai. E o seu pai tinha-lhe feito a seguinte promessa: meu filho, se você continuar estudando desse jeito, e se você prestar o vestibular para a medicina, e se você conseguir entrar na faculdade, então, assim que você passar no vestibular, eu te darei um carro de presente. Puxa, o filho falou: é verdade, pai, o senhor promete? Está prometido, meu filho. Pode estudar para valer, porque se você passar no vestibular, eu te darei um carro de presente. Bom, o menino que já era estudioso, aí que ele começou a estudar mais ainda, porque o sonho, o grande sonho da sua juventude era ter o seu próprio automóvel, ter autonomia para viajar, para passear. Então ele se dedicou muito aos estudos. Finais de semana, ele nem saía de casa. Deixou de lado o cinema, deixou de lado namorada, se dedicou totalmente ao estudo dos livros e foi se aprimorando de uma tal maneira que quando chegou a época do vestibular, ele estava tão preparado, ele estava tão pronto para aquele exame que ele não teve dúvida nenhuma. Com certeza, ele passaria e o seu pai lhe daria o carro prometido. Então ele fez o vestibular e, passado um tempo, saiu a lista dos aprovados. E por incrível que pareça, ele passou em primeiro lugar no vestibular para medicina. E todo contente ele pegou aquela lista, correu até o seu pai e mostrou. E disse: pai, dá só uma olhada. Esta lista também foi publicada no jornal. Eu passei em primeiro lugar no vestibular para a medicina. Olha aqui, pai. Olha o meu nome aqui em primeiro lugar. Olha o nosso sobrenome aqui no jornal. Eu passei em primeiro lugar no vestibular para a medicina. E o pai dele ficou muito contente. Anunciou uma grande festa para aquele sábado à noite. E disse: meu filho, vamos convidar todos os parentes, vamos convidar todos os seus amigos, porque sábado agora nós vamos fazer uma grande festa para comemorar a tua conquista. E o moço pensou: certamente, neste sábado o meu pai me dará então o automóvel prometido. E ele guardou aquilo no seu coração, na expectativa de ganhar o automóvel. Pois bem, sábado chegou, a sua casa estava apinhada de gente, tudo decorado, uma mesa muito farta, todos os seus amigos, parentes, a parentela do seu pai, a parentela da sua mãe, todos ali na casa para homenagear a grande conquista que ele havia realizado na sua juventude. E num determinado momento, o seu pai bateu palmas, chamou a atenção de todos os convidados, fez um discurso elogiando aquele filho, dizendo que ele sempre foi muito estudioso, ele sempre conseguiu tudo o que queria, ele sempre foi muito dedicado, e fez um discurso por aí, exaltando o seu filho. E ele disse: para presentear o meu filho, eu estou entregando agora para ele este maravilhoso presente. E deu para ele um pacote embrulhado, ricamente enfeitado, com uma fita dourada, um laço dourado. E o moço abriu. Ele abriu, tinha um formato mais ou menos de um livro. E quando ele abriu, pensando que era o manual de algum automóvel, pensando que a chave estava dentro daquele pacote, quando ele abriu, ele viu que era uma Bíblia. O seu pai lhe disse: meu filho, aqui está o melhor presente que eu podia te dar. Ele ficou olhando para a Bíblia e olhava para o seu pai, que sorridente notava a sua reação de surpresa. E ele também olhava para os convidados, todos sorrindo. E ele ficou sem graça de mostrar a sua decepção. E ele disse: pai, que presente maravilhoso. Mas ele falou isso da boca para fora. porque no fundo do seu coração ele estava chateado, triste, decepcionado. O que ele queria mesmo era um carro e não uma Bíblia. Mas ele não teve coragem de estragar a festa. Então ele disse: obrigado, pai. Seu pai veio, abraçou, a mãe abraçou, todo mundo veio e disse: parabéns, parabéns. E ele: obrigado, obrigado, meio chateado, e procurou conter a sua decepção. Mas quando terminou aquela festa, ele não contou nada do que estava sentindo e nem reclamou com seu pai. Mas ele ficou tão decepcionado, ele ficou tão chateado, que ele pegou aquela Bíblia, colocou ali no canto da mobília e não conseguiu pegar no sono durante aquela noite. E ele pensou: estudei tanto, me dediquei tanto, e o meu pai, ao invés de cumprir a promessa que ele me fez, ao invés de me dar o carro prometido porque passei no vestibular, ele me deu uma Bíblia. Depois de tanto sacrifício que eu fiz, deixei de ir no cinema, em lanchonete, em barzinho, eu deixei de namorar, me dediquei ao estudo, e o meu pai me enganou, me deu uma Bíblia de presente. Ele ficou tão chateado que ele tomou a seguinte decisão. No dia seguinte, ele levantou mais cedo do que todo mundo, fez a mochila e pegou as suas coisas e falou: eu vou desaparecer. Mas para guardar dentro de mim essa decepção, para que eu não me arrependa do que meu pai me fez, para que eu também não me arrependa e queira voltar, eu vou levar essa Bíblia. Porque cada vez que eu olhar para esta Bíblia, eu vou me lembrar que o meu pai me enganou. E ele fez isso bem cedinho de madrugada e desapareceu sem deixar sequer um adeus para o seu pai, para a sua mãe. Foi morar sozinho, foi morar em República, foi frequentar a faculdade, fazia bico para se manter. Cada vez que ele olhava aquela Bíblia, ele sentia a mágoa do seu pai. Ele se lembrava: o meu pai prometeu e não cumpriu. O seu pai ficou sabendo onde ele estava morando e enviou mensageiros dizendo: meu filho, volte para casa. Mas ele não mandava resposta e nem voltava. Estudou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. Ele estava decidido a se tornar um médico e nem chamar o seu pai para a formatura. Mas no quinto ano da universidade, o seu pai ficou gravemente doente, mandando um mensageiro para lhe dizer: filho, volte para casa, porque eu quero lhe ver. Mas ele ficou com o coração tão endurecido que ele não foi, mesmo sabendo que o seu pai estava muito doente, mesmo sendo ele quase um médico, com condições até de tratar do seu pai, ele não foi, tamanha a mágoa que ele tinha. E aconteceu que aquela enfermidade levou seu pai à morte. Ele compareceu apenas no funeral para cumprir uma obrigação familiar. Mas no fundo ele continuava com aquela mágoa do seu pai. Após o funeral, ele voltou para sua república, onde ele morava, com outros estudantes. E ele estava chateado com a maneira como a sua vida estava sendo conduzida pelo destino. Pensou na morte do seu pai, ele pensou na sua mágoa, a sua consciência doeu. Então ele pegou aquela Bíblia que ele nunca tinha aberto em toda a sua vida, aquela Bíblia que representava para ele tanta decepção, tanta mágoa. Ele pegou aquela Bíblia e abriu num lugar qualquer. E dentro daquelas páginas tinha um envelope. Um envelope sem nada escrito por fora. Curioso, ele abriu o envelope que estava colado e tinha dentro daquele envelope um cheque no valor de 30 mil reais. E junto com aquele cheque, um bilhete do seu pai dizendo: filho, parabéns por ter passado na universidade. Aqui está este cheque para que você compre com ele o carro dos seus sonhos. Quando ele leu aquilo, o remorso lhe comeu a alma e o coração. Ele apertou aquele cheque em suas mãos e começou a chorar, porque ele viu o quanto tinha sido injusto com o seu pai. Toda aquela mágoa, sua rebeldia, tudo que ele havia pensado era coisa da sua mente. O seu pai nunca tinha lhe traído. O seu pai nunca tinha lhe negado aquilo que ele mais desejava. Ele é que não compreendeu a sabedoria e nem o plano do seu pai. Por que eu estou lhe contando esta história tão triste? É porque você também tem um pai rico que quer que você seja a melhor pessoa deste mundo. E ele deixou até um livro com todos os princípios morais para que você seja uma pessoa de caráter, de fibra, uma pessoa de personalidade, uma pessoa vitoriosa. Ele quer que você estude este livro, não para passar num vestibular, mas para passar para a vida eterna. Aquele moço que ganhou a Bíblia não teve sequer a curiosidade de abrir o livro sagrado. Tem muitas pessoas que possuem em suas casas uma Bíblia, seja católica ou protestante, não importa, mas a pessoa nunca teve uma curiosidade de abrir o livro e ver e comprovar os tesouros que estão ali escondidos. Aquele moço que ganhou a Bíblia de presente errou grandemente, foi injusto com seu pai, provocou ressentimentos desnecessários, sofrimentos que podiam ser poupados, tudo porque ele não teve a curiosidade de abrir a Bíblia. Ele errou por não ter aberto a Bíblia. E o Senhor Jesus, numa certa ocasião, ao ser interrogado, ele respondeu aos seus interlocutores. Ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você tem errado muito por falta de conhecimento. Você não sabe quais são os tesouros que Deus colocou para você dentro deste livro. Deus é o teu pai e ele quer o melhor para você. Às vezes a pessoa diz: se Deus é meu pai, por que eu estou sofrendo tanto? Se Deus é meu pai, por que eu estou doente? Saiba, meu amado, minha amada, que você está doente e está sofrendo porque não conhece as Escrituras. Dentro deste livro você tem todas as promessas realizáveis de cura, de libertação, de prosperidade, de uma vida transbordante, de uma vida abençoada. E o próprio Evangelho nos garante o seguinte, e eu quero que você guarde isso, principalmente você que nunca abriu uma Bíblia. Anote o que eu vou te falar agora e vá até a tua Bíblia, seja católico ou protestante, não importa, mas vá até lá e confira o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Está escrito assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Saiba disso. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não poupou nem o seu filho amado, o seu único filho, e entregou a você, entregou a mim. E se você quiser, e se você procurar, e se você se interessar, junto com Jesus, você vai receber todas as coisas que te darão uma vida de vitória, uma vida abençoada, porque Jesus é paz e vida.